Capítulo 4. Você é linda, minha querida. Como você é linda. Seus olhos por trás do véu são como pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-tosqueadas e lavadas. Seu sorriso é perfeito. Cada dente tem seu par ideal. Seus lábios são como uma fita vermelha. Sua boca é linda. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Seus dois seios são como duas crias de gazela, filhotes gêmeos que se alimentam entre os lírios. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, irei ao monte de mirra e à colina de incenso. Você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. Venha comigo do Líbano, minha noiva. Venha comigo do Líbano. Desça do monte Amana, dos cumes do Senir e do Hermon, onde os leões têm suas tocas e os leopardos vivem nas montanhas. Você conquistou meu coração, minha amiga, minha noiva. Você o cativou com um só olhar de relance, com um só enfeite de seu colar. Seu amor é delicioso, minha amiga, minha noiva. Seu amor é melhor que vinho. Seu perfume é mais agradável que especiarias. Seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Debaixo de sua língua há mel e leite. Seus vestidos são perfumados como cedros do Líbano. Você é meu jardim particular. Minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Seus renovos guardam um paraíso de romãs com especiarias raras. Rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra, aloés e todas as outras especiarias finas. Você é uma fonte de jardim, um poço de água fresca, que desce dos montes do Líbano. Desperte, vento norte. Levante-se, vento sul. Soprem em meu jardim e espalhem sua fragrância por toda a parte. Entre em seu jardim, meu amor, e saboreie seus melhores frutos.